Eu sou um ser divino de luz. Estou tranquilo, protegido e seguro. Eu sou um ser divino de luz. Estou tranquilo, protegido e seguro.